на 3283 за индикатора над объектом, внеся на путь. Manozinha 4, complete aproximação, chame Torre Salvador em 118, decimal 95, bom pouso. 1895, boa tarde. Salvador, boa tarde, são 3205, decolou 1400 pés, não se escuta. São 3805, boa tarde, contato radar na decolagem, saída da Leda Bridge, nível de voo autorizado 340. 340, alguma velocidade vai direto Leda, senhor? Autorizado, após 2000, vou direto Leda. 2000 Leda, são 3805. Quer confirmar a frequência da torre pro 964? 118, decimal 95, bom pouso. Tá. Salvador, voo 964. Salvador, voo 1964, boa tarde. Contato não, 964. Confirma o controle? 1895. Afirmativo, 1895. Não está conseguindo contato. Só está na frequência 286, controle. Ok. Ponde, 5526, boa tarde, para a chegada Bonf, vai na porra de Bonf, reporte para descida. Boa de Bonf, vem de reportar, 5626. Com 91 a bordo, 4 horas e 55 de autonomia, Ribeirão Preto, pronto para o ataque. Ponte espera 18.6, ajuste de 14, bom voo. Ponte espera 18.6, obrigado. Vou 0074, boa tarde, autorizado chega da Mário, desça para o nível 050. 050 na Mário, vou 0074. Salvador, bom dia, boa tarde, voo 964, livrou na sua escuta. Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para 10 no 964. Direto da Ternal, Maceió, alternando controle. 1-1-9-9-9-5. 7-4, autorizado da presente, direto do ONU. Direto do ONU da presente, voo 9074. Tango November, Yankee Romeo, prossiga. Confirma procedência de destino. Tango November, Yankee Romeo, confirme procedência e destino. Delta, boa, prossiga. Xi. Proxente, Mike Eco Delta para Manati, inicialmente 1-9 pés no corredor Axé. Axé 0125, controle no 2018. Mando, 1-9 pés inicialmente no corredor Axé. Aguardando coordenação do controle para o Nohik. 089. Voo 4089, boa tarde, contato radar na decolagem, autorizado, saído da EL, nível de voo 340. Ok, da EL 340, 4089. Delta com 2 a bordo e Xeme 186 para adicionamento a 2014 no voo. Controle autoriza 409, voa linda, está presente? Autorizada. Obrigado. .805, chame Recife, 1251, caso negativo, no 3325. 251, no DK 3325, tá? 3205, obrigado. Voo 1164, boa tarde, autorizado chega da Mari, desça e mantenha o nível 050. Desça da chegada 1164, reduzindo para 2509. 074, desça para 3000 pés, ajustado 1014. 3014, voo na 0074. Gomo 885, boa tarde, autorizada a chegada Bonf, desça e mantenha o nível 150. 150 na Bonf, Gomo 885. 85626 da presente, voa na Cruz de Pelo. Voa Pelo, 5626. 85626, desça para 4000 pés, ajustado 1014. Para 4000 com 1014, 5626. SAM 3283 recolou na sua escuta, muito boa tarde. SAM 3283, boa tarde, contato radar na decolagem, saída Arbor, nível 360. 360, 3283 Arbor. Trip 5626, autorizada a descida para 4000 pés. 4000, 5626, descendo agora. Rumo 885, informa o tráfego na posição de 10 horas, 9 milhas, rumo sudoeste. A princípio mantendo nível 140 para 4000 pés, um Alfa Tango 72. Sim, a princípio mantém. Oito de cinco, reduzir velocidade para 230 mais. 2308. O 9074, desça para 2000 pés, livre LS, pista 20, correção, pista 10, reporta no localizador. 2000, portaria do localizador, voo 9074. Voo 1885, desse mantém 140. Voo 140, 1885. 3089, Recife, 1251, no secundário, no 3325, boa viagem. Para autorização, Guarulhos. 3325, obrigado. SAM 3283, informa o tráfego na posição de 11 horas, 20 milhas, cruzando nível 065 para 2000 pés, rumo ao Nordeste, um Boeing 737. Paciente, tráfego da 3283. 9074, tráfego na posição de 2 horas, 20 milhas, cruzando nível 060 para 360, rumo ao Oeste, um Alfa 320. Vamos lá, 340, da Eolinda Bridge, 10. Um 1885, com o teu controle. Desça e mantenha o nível 130. Pressão ficou muito baixa. 208502. 5502, chama para pushback acionamento. Tiro de 5, desça para nível 050. 0508. 1164, desça e mantenha 4000 pés, ajustada no 014. Vanderianco Romeu, com contato radar, mantenha no meu país, escuta do controle. IP 5626, autorizado por hoje, dona. Voa Duna, 5626. 5626, desce para 3000 pés. 3000, proa de Duna, 5626. Voa 1-1 64, reduz a velocidade para 2-1-0 mais. 0074, uma milha para Duna, complete aproximação, chame torre, 11895. 3295, bom, 0074, corrigindo, frequência da torre, 118, decimal 60. 260, 9074. Triple 5626, controle. Na escuta, prossiga. Isso para 2000, livre LS, reporte no curso. Para 2000, livre LS, 5626. Meia 26, tráfego na posição de 12 horas, 1,3 milhas, cruzando 2500 pés para 2000 pés, um Boeing 737 sobre Duna no momento. Ciente, 5626. Gol 1885, desce para 3000 pés, ajustado 9014. 3000 pés ajustado, gol. Então 3283, com Recife agora em 1260, alternando 988. 260, alterna controle, Salvador, papapá, Mike, Eco Delta, comando da nova seta direita para Paraty, solicita direto, 1.500 pés. Autorizado direto, Manati, 1.500 pés, ajuste em Salvador no 014, Mike, Eco Delta. Autorizado, Manati, direto, 1.500 pés, Mike, Eco Delta. Com 626, reduza para aproximação tráfego que o precede com 120 mais de Grand Prix. Reduzindo, 5626, já avisou ao campo. Gente, complete final, chame torre 118, decimal 620. 18612 ou 5626, grato pela agilidade. Gol 1885, desce para 2000, livre LS, reporta no curso do localizador. 2000, livre LS, informará no curso, 1885. 1964, desce para 3000 pés. 3000, 1964. Voo 4196, boa tarde, autorizado a chegada do mar e desça para 4 mil pés, livre das restrições, ajuste em Salvador 1014. Rogério, furão 4, 4, 4, 4. Autoriza o estado? Autorizado. 04, ou 074. 64, autorizado, desça para 2 mil pés, reporta no curso. Ou chame 326, boa tarde, autorizado a chegar da mar e descer e mantenha o nível 050. 1885, 1 milha para Duna, complete final, chame torre 118, decimal 620. Chama a torre completa, voo 1885. Fora da CTR, Mike Equidelta. Equidelta, na escuta do controle. Escuta. Reposta do 0 milha, chora. Apagado do 0 milha. November Yankee Romeo, autorizado por da rotatória, reposta com visual. Sua rotatória, November Yankee Romeo, reposta visual. Controle November Yankee Romeo, qual o pista? November Yankee Romeo, confirma para o controle. Qual pista para o November Yankee Romeo previsto? Pista no 7. No 7, claro. Alfa. Eu tinha que ver 2 meia, Alfa Juliette, parte 3. Alfa Juliette, parte 3, 5 meia, 2 meia. Visual com campo, completando November Yankee Romeo. Reporta lá visual, November Yankee Romeo. Respondendo contribuição para porque agora cópia. Guarda. Autorizado direto Duna, o Xanaime 326. Direto Duna, direto, mas eu vi 4196, vi direto Duna. Direto Duna, 4196. Para o pushback acionamento, só não liga. Eu sigo autorizado, pushback acionamento de ataque. Acionamento, para o pessoal do 6142, pronto, cópia. Nossa cópia é o 6142. Autorizado Recife, 350, viatores 58, decolada pistão 10, saída Pulca, transição Caju, controle 120, decimal 8, transporte 5514. Nível autorizado 350 Recife, decolada 190, Pulca, Caju, Aperuís 58, controle 1208, transporte 5514, acionar 6142. Correto, 6142, chame para pushback, acionamento. Chamarei 6142. Salvador, boa tarde, Gol 985, livrando a direita para o táxi. Boa tarde, Gol 985, táxi via Alfa, reporte entre 2 bilhetes. Alfa, 2 bilhetes, reportará, Gol 985. Alexandre Yankee Romeu, chame a Torre Salvador em 198.620. 198.080, também bem, Romeu. 198.620, Alexandre Yankee Romeu. Alexandre Yankee Romeu, na escuta do controle. Controle Salvador, 35.444.690. 35474, boa tarde, autorizado a chega da Mari, desce e mantenha o nível 060, autorizado da presente, aproe de Duna. Nível 060, da presente, aproe de Duna, informa que você tem contato com o tempo. Gente, acena a identificação. Azul 4196, desce para 2000 pés, livre LS, reporte no curso. Em 2000, formará azul, faz um Oxa, minha 326, desce para 3.000 pés, ajuste Salvador na 013. 3.000 padrão, mestre 2, minha 326. 35474, reautorizado para 4.000 pés, ajustado na 013. Autorizado 4.000 pés, Portão 3. Portão 3, 1885. Boa tarde, 1964, Boa tarde, 1964, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Isso, azul, 4196. Gente, torre 118.60. 286, bacana. Senhor, estacionário, alternando galinha, autonomia de 4 horas mais 40. É 395, táxi Rivia Índia, da porta de espera 1862, ajuste 1013, bom voo. 13, táxi 1386, ponto, obrigado. Como é que está o Juliette, mano 64, após a Avianca, prossiga para o porta 62. Após a Avianca, 62, 164. Quatro, trezeiro descido para 2000 pés, livre LS, reforça o localizador. Já descido para 2000 pés, já LS, rebotado o localizador, 35474. Quilômetro 26, cimentou o Rio 118, decimal 620. 18, 620, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, azul 4116, azul. Boa tarde, 4116, taxi de Alfa Juliette, porta 8. Alfa Juliette 8, 4116. Controle Salvador, trip 5474, estabilizado o LOC. Trip 5474, chame Torre Salvador em 1118, decimal 620. Torre 1186, trip 5474. Mantendo 500 pés, confirme. Sim, 500 pés na escuta do controle, tá com o meu bravo, Sierra Serra. 500 pés na escuta, cara, Serra. Gol no 966, para a chegada Mário, vem na proa de Mário e desça para zero, o nível 050. Mário, descenda para o 050. Faz Mário e Duna? Faz Mário e Duna, autorizado. Taxi de Alfa Juliette, parte 3. Alfa Juliet 43. Valeu. Solo pushback do Xanair 6142. Xanair 6142, Cotene Frank do Solo. Após o ATR da trip ingressar no pátio 3, está autorizado o pushback do estacionamento. E após o trip, está autorizado o pushback do estacionamento no gate 5142. Boa tarde, o Xanair 6305, decolado no perfil da Delta. Xanair 6305, boa tarde, contato radar na decolagem, vigilância. Aqui no Quebec Serra, prossiga. Dado no 1000, recolado no 7, direita, Xé, controle no 208, 0123. Alexandre Antônio, ajuste 1003, bom roubo. Comandando 7 direita, Xé, controle 1208, 0153. Neto PLB com a torre, em 186, ajuste 1013, bom voo. Você recebeu para o Tigre? Eu vou sobrevoar aqui na Miranda Pituba, senhora. Até agora, próximo ao aeroclube, o destino é Pago Forte, da Manta 510 pelo litoral. Sim, de 510 e o litoral na escuta do controle, agora você recebe. Na sua escuta, senhora. Mike Eco Delta para regresso, 1510, de posto para descida. Bordo 3 horas e 30, Natal. Prossegue via chegada após coordenação com a torre. Via Índia 18.6, aeroporto espera o 6142. Boa tarde. Confirme o pátio que se encontra e a pista que decola. Alfa autorizado para Congonhas, nível 430, decola da pista 17, primeira curva direita, saída da El, após da El Leda, após Leda Bridge, Embrilho, intercepta o uniforme Zulu no meio e sai conforme plano. Controle 120, decimal 8, transponder 5533. Tango Alfa Papá, confirme o PLB. Três a bordo, chame 18.6 para acionamento, agente padrão, bom voo. Para acionamento, torre, 1-1-8, décima 1-6-2. Desça para 4.000 pés, ajustado na 0-1-3. 4.000 pés na ponte, 1-0-1-3, 1-0-1-3. Através do parque de Pituaçu, Papai Romeu Bravo, CRC. Pode confirmar, senhora, por favor? Reposto através do parque de Pituaçu, Papai Romeu Bravo, CRC. Já passou o parque, senhora, está quase em Itapuã, o CRC. Sim, então chama do Salvador em 198, decimal 62 para cruzamento da pista. 7.86, grato, CRC. Xanema 315, agora com Recife em 1251, alternando na 3325. 251, alterna 3325, Xanema 6315. No ILS, 966. 966, torre 1-1-8-6-2-0, bom pouso. Obrigado. Delta Airplane, good afternoon, we're 1967, we have November information right to talk to the other. Good afternoon, 967, expect to dial departure into Dubai, if you could. Roger, stand by, dial departure, 1967. Missionary 1142, decolado, passando 1800. Missionary 1142, boa tarde, contato radar na decolagem, vigilância após 2000, utilizado por hoje, PUCA. Após 2000, PUCA, 6142. Autorizaria pro Oceané 6142, pro de Aracaju? Aguarde coordenação 6142. Eu vou formar em Queco Delta para sequenciamento, curva esquerda na proa 020, limitado pelo utilizador. Gol no 097, voo direto do Una, descendo para 2000 país, livre LS e aportando a curva. Una 2000. Jet 9, Una 966. Aracaju, Xenia 6142. Aracaju, 6142.